A Polícia Rodoviária Federal realizou na manhã de ontem uma operação de combate ao contrabando, onde foram presos 4 homens, 3 brasileiros e 1 paraguaio. Foram apreendidos 5 veículos, dos quais 4 estavam carregados com cigarros contrabandeados, inclusive o tipo mentolado, que é raro encontrar no Brasil, fruto do contrabando. Além disso, um batedor que tentava monitorar a Polícia Rodoviária Federal acabou detido. 2 carros possuíam registro de roubo. Foi necessário realizar o acompanhamento tático aos vários automóveis, visto que estes tentaram evadir-se assim que perceberam a movimentação policial. Os presos, os veículos e os produtos contrabandeados foram encaminhados para a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal também fez o registro da apreensão de uma van com quase R$1 milhão em multas na manhã de quarta-feira em Céu Azul. De acordo com a PRF, o veículo, que é do estado de São Paulo, foi abandonado em uma estrada rural carregado com cigarro após seu condutor perceber os inspetores da PRF na estrada. A van estava carregada com 105 caixas do produto contrabandeado. O motorista conseguiu fugir. Ao consultar o registro no Sistema Nacional de Veículos, os policiais constataram que haviam mais de R$975 mil em multas emitidas. 43 mil só por excesso de velocidade. O veículo e os produtos encaminhados à Receita Federal em Foz do Iguaçu. Mais detalhes sobre o levantamento feito sobre a van aponta a rota 277 como preferencial no uso de excesso de velocidade, desrespeito a sinais de sinalização semafórica e outros. O que indica que era usada para o contrabando há pelo menos 3 anos. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.